Atlântida, Atlântida. Olhado! Demais, meu velho. Atigosa! Pô, Atigosa! Dudu! Ô, Dudu, não me fode, Dudu! Vamos começar! Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. Tamo mais uma vez ao vivo com o Pretinho Básico. E o Pretinho Básico hoje é especial ao vivo na casa do seu ouvinte. Bicha, bicha, bicha, bicha. Pretinho Básico hoje tá sendo transmitido de Porto Alegre. Que bairro é aqui, hein? Medianeira. O bairro Medianeira. Que zona é essa, hein? Zona rural. Medianeira, quase. Medianeira. Zona sul? Perto da Glória. Não, rural, zona sul. É o início da Zona Sul, gente. É o início da Zona Sul, né? É por aí, por aí. Estamos ao vivo aqui da casa do nosso querido amigo Eduardo Rodrigues, o Duda, galera. Uma salva de palmas. Bicha, bicha, bicha, bicha. O Duda participou da promoção Preço Baixo Todo Dia do Big. Ah, eu participei mesmo. E o Big tá nos trazendo mais uma vez aqui pra fazer o Pretinho Básico na casa do ouvinte. Dá um alô aí, Duda, por favor. Só pra falar que a casa não é minha, a casa é do amigo meu, Daniel. Ah, ele mora na rua, na verdade. É, eu fui quem enviei a frase. Homem antigo. Vocês dividem casas, é isso? Dividem casas, é. Mais alguma coisa dividem vocês cama dividem, também não? Ou não? Cama não. Cuecas, pessoal, vamos tentar manter o nível, né? Os tá primeiros cedo. Cinco cedo. Minutos cedo. Do programa. Isso é só uma pergunta, cara. Eu tô curioso. Não, vamos tentar ser elegante durante cinco minutos. Tem um monte de gente bonita. Aí, a família tá aqui, tá todo mundo reunido, né? Tá bonito aqui, né? Deixa eu apresentar o pessoal que tá aqui. Potter tá aí. Boa tarde, é um prazer sempre ir na casa do ouvinte. O Potter com a sua camisa do Uruguai. É uma coincidência, muito coincidência. Porque quem também tá com a camisa do Uruguai é o Porã. Exatamente. É, cara, eu não só eu, como o Cagê também, que também está aqui. Oh, o terceiro tarde. Uruguaio é do verdade. Pretinho Básico hoje é Cagê. E aí, beleza? Tudo bem? Beleza? A gente combinou de... Não combinou de... Não combinou. Mas combinamos depois do jogo, a gente vai na sauna olhar o jogo. É verdade. Ah, é? Sauna seca ou... O pessoal que tá ouvindo lá em casa... Deixa eu avisar o André Savô, é pra sauna com o Potter. Sauna seca. A sauna com o Potter é uma coisa extremamente tranquila. O Potter não tem ido muito a saunas, não. O Potter, ó, tá com a coleirinha bem curta, né? Tá, eu né? Não falo da minha vida particular. O Pedro Esmanioto tá aí com a gente boa também. Boa tarde, boa tarde. Pedro Esmanioto trouxe uma galera pra... Que vazio, né? Bebeu? O Esmanioto trouxe aqui o Faustão. Brincadeira, galera. Trouxe a Betânia. Quem me chamou? Joel Santana. Mr. Goodies do Birria. Zacarias. O Antônio. Olá! É a gente que traz esse e cara. E o Fetter, o Fetter. O Fetter. Não, vai. O Fetter. Cagão, cagão. Pio, faz o Pio. Mr. Sim. Opa, sim. Não. O pior. O Fetter já tá. Mr. P do mundo. Acho que o pior Mr. P do mundo é o Pincer P mesmo. Mas o capuzinho tá aqui, meu velho. O capuzinho tá aqui. Eu tô dentro da rede social de ontem, meu velho, aqui no estúdio. Alguém mentira que provou, meu velho. Eu não aguento mais, meu velho. O Fetter já tá de férias, viu? É, tá de férias, é. O Fetter já começou a gozar as férias. Opa. Duda Garbi trouxe um monte de gente também aí, né? Sim. É, ó, Caetano sim. Veloso. Lindo, Cagê, lindo. Baba linda, Caetano, o que tu achou do Duda no Globo Esporte hoje, Caetano? Lindo, né? Tu acha o Duda lindo, Caetano? Ele é maravilhoso, ele tem um estilo, tem uma barba linda. Jason, tu viu o Duda Garbi no Globo Esporte, gente? Sim, da lado de vocês também. É, cara. Tudo no Globo Esporte. A gente tava olhando o GNT e o Maurício tava dando um programa legal no GNT. Não tá olhando? De costura. Dedeu, o Potter e o Maurício. We are eye for the straight guy, né, Maurício? O Potter e o Maurício ganharam muitas bisnaguinhas. O Santana não veio aí? Santana também? tá aí, Santana. Sim, eu gosto deste lugar. Mas tá alto. É perto aqui do. Da onde que é perto aqui? Perto do Grêmio. E é mesmo, é perto do Grêmio mesmo. É bem perto. Eu gosto daqui porque me lembra títulos. É. Títulos. Me lembra. Qual foi o último título que tu lembra do Grêmio? Campeonato de xadrez que eu joguei contra o Kenny. Nossa, mas tu jogou contra o Bush tava sem as torres aí, não vale, né, cara? Ai, Dedê. Ai, Dedê. E o Dedé não veio, o porquinho? Tá aí, porquinho tá aí. Ô, Duda, nunca imaginou que ia receber tanta gente na casa, né, cara? Quanto? Olha o Brito! Cara, hoje eu vi o Brito e eu acho que o Brito é uma imitação do nosso Brito. É, eu acho. Provavelmente. Sério, ele tá imitando o nosso Brito. Paulo Brito original, né? E o chimarrão, trouxe o chimarrão, Brito. Chimarrão do Brito, hoje aqui na Medianeira, grande bairro, o bairro assim do lado do Grêmio, né? O Grêmio que está se mudando para o Maitá, em breve não estará mais aqui, é verdade. É bom esse Grêmio. Foi meio Débora, assim, né? Débora, não tem informação ainda? Brito! Olha, Débora de Oliveira, a informação. O Grêmio tá se mudando pra muito. Olha, Débora de Oliveira, a informação. Problema no microfone. A Débora gritou muito ontem, chamou muito grito. Começar com os destaques do Clique RBS. O principal destaque de hoje é a chuva, né? Que tá se aproximando muito. Do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil, de uma forma geral. Já choveu bastante forte lá da fronteira em direção aqui a Porto Alegre. E a chuva vai se intensificar nas próximas horas e vai cair a temperatura, viu, gente? Da informação que eu tenho pra vocês. Hoje fez quase 30 graus e amanhã no máximo 20 graus em Santa Catarina. E assim também em Santa Catarina. Tem uma notícia aqui que é quase pro Marcelino aqui, ó. O homem é verdade! O homem morreu, Marcelino, depois que apontou uma arma de brinquedo pra policiais em Santa Maria. É verdade, isso acontece muito, né, amigo? Os caras vão brincar de arminha? Mas não dá pra brincar de arminha com a polícia, né? Não pode brincar de arminha com a polícia. Fica aí a dica, né, pessoal? O Fábio levou um tiro na cabeça, pessoal. É verdade, levou um tiro na cabeça. Foi brincar com a arminha, brincou com a arma de fogo, fez xixi na cama. Foi na cabeça, Gabuzinho. Na cabeça, meu velho. O que tem em Santa Catarina acontecendo, Potter? Em Santa Catarina tá acontecendo o seguinte, agora nesse exato momento... Marcos Pianges está em Santa Catarina. Ai, meu Deus. Já está em Santa Catarina. É a primeira notícia. Tem filas no supermercado também. Tem filas. Por quê? E filas nos frios também. Por quê? Nos frios tem muita gente. Tem fila nos frios, né? A aeronáutica começou a investigar a queda do helicóptero lá em Jaraguá. O voo durou menos de 3 minutos. Vocês viram isso aí? Eu vi, cara. Eles saíram de Jaraguá para Navegantes e... isso aí. Demorou 2 minutos. 3 minutos. Que horror, cara. Caminhada com Renato Ceribelli reúne multidão lá em Floripa, que a gente chamou, né? O sucesso foi por causa do Pretinho, né? É verdade. Se não falasse, não ia acontecer nada. O Zeca não foi, meu. Não, o Zeca não foi. O Zeca não saiu do armário, tá lá. O Zeca ficou... Ficou no armário. Jesus. E o Diário Catarinense lança nesse domingo, mano, está chegando já nas casas das pessoas, em Santa Catarina, Os Desapartados. Uma série que mostra histórias de famílias pernambucanas que vieram em busca de emprego em Santa Catarina. Olha aí. O pessoal. Acho que é só pra São Paulo, né? Não, vai vem muita gente pra lá. E vem muita gente do Nordeste, né? Pra buscar emprego aqui, né, Magnata? Sabe como é que é, né? Eu vim com violão no saco, né? Do Maranhão, né? Vim lá do Maranhão. O Paulzinho nasceu no Maranhão aqui? Esse guri, eu nem sei onde é que nasceu. Magnata. Eu nem sei, não me lembro onde é que nasceu esse guri. Eu tava na estrada. Que é umas balinhas aqui, mano. Não, depois. Guarda essas balinhas depois. Gengibre, Paulzinho. E tem uma notícia interessante aqui no Clique, ó. Viajar de carro só compensa a partir de 3 passageiros. Olha aí. Por questão de economia, até 3. Se for 2 pessoas, o casal, por exemplo, vale a pena ir de ônibus. Sim, isso se rachar é gasolina, né? Ah, é verdade. No caso lá em casa, não adianta, eu vou com 4, mas é eu que passo. Só no teu cartão, né? Não dá nada. É, mas de repente, né, com os amigos, né, cara? É. Mas pra praia no fim de semana, por exemplo. Faz tempo que eu não viajo com os amigos, ô Maurício. Tá com vontade, por... Pessoal, por aqui, tá? Boa, com os amigos. É, faz um tempinho que eu não viajo com os amigos. Acabou, hein, Maurício? Acabou, cara. Podemos entrevistar o Duda aqui? Vamos entrevistar o Duda aqui. Primeira vez foi um compêndio de pessoas que reuniram seus cérebros, né? Pra passar da promoção Pretinho na casa. Exatamente. Explica exatamente como é que foi. São quantas pessoas que se envolveram nessa promoção pra trazer gente? Quem bolou a frase foi Renan Franz. Tá. Com a ajuda do seu irmão. Quem é o Renan? Já tem 2 pessoas aí, tá? Vai. Então, deixamos pro Renan Franz que bolou a frase. Tá. Cara, Renan Franz bolou a frase. Eu enviei a frase do meu celular, eu, Eduardo Rodrigues. Tá. E alguém vai pagar essa conta pra fechar o seu. É, claro, né? E a casa é do parceiro Daniel ali, né? Da Rosa. A gente tem uma história legal, uma história bonita pra contar nessa nossa visita aqui, que a gente ajudou uma pessoa que tá aqui. Não tá aqui. Não, a irmã dessa pessoa tá aqui. Não, meu irmão. Seu irmão. Deixa ele contar. A gente pediu sangue durante no programa pro irmão do Duda. O irmão do... Fala aí, Duda, conta a história. Teu irmão tava hospitalizado, né? Qual era o... Hospitalizado e precisava de sangue. Qual era o motivo dele? Mãe de Deus. E o motivo que ele precisava de sangue? Porque no hospital funciona, faz uma transfusão, cada bolsa de sangue que tu recebe tem que doar 2. Então ele recebeu 2 bolsas. Precisava de 4. E não tinha assim, nem pra ele receber essas 2. Então tinha que doar pra ele poder receber essas 2, né? Tinha que ter no banco. E aí foi avisado no Pretinho e aí lotou o banco de sangue do Mãe de Deus. Não tinha mais lugar pra botar saquinho lá. Então tem que agradecer a quem tá nos ouvindo agora e que atende os nossos apelos. O Cagê é um cara que sempre faz esse apelo de pedir sangue no programa, sempre tomou a iniciativa de fazer. Essa é a prova de que vale a pena ser solidário, né, cara? Ter esse reconhecimento a gente tá muito feliz com essa. Tava lá durante o pessoal que foi fazer a doação, daí, tipo, uns caras. Eu tava lá em Alvorada ouvindo a rádio, olhei. Pô, que legal. Demais, cara. Quer saber? Eu vou doar sangue. Olha, a gente fica uma hora, duas horas por dia falando bobagem, acreditando que as pessoas... Mas compensa, de vez em quando compensa. De vez em quando a gente faz uma coisa bonita, a gente sempre sai pra doar sangue na entrevista seletiva, a gente roda. Na entrevista tem umas perguntas antes de doar sangue que a gente não passa, né? Eu não posso. O Porã, na hora que pergunta o nome pro Porã, não. Já roda na hora do nome. Sangues de iglenhos a gente não... Não, eu gosto de doar sangue porque daí eu fico o dia inteiro sem trabalhar e ainda ganho um lanchinho lá. Sabe qual foi a maior doação de sangue da história do Rio Grande do Sul? Qual? Inter e Mazembe. É sério? Tu não contou sério, essa semana, cara. Ainda não? Não, tu não contei falou só essa uma semana vez. Ainda. É que as pessoas, talvez tem pessoas que estão escutando agora, não escutaram a vez que eu contei. Que bebeu, uma vez. Porque Inter e Mazembe foi. Inter e Mazembe foi de manhã ou de tarde? De Jack tarde. Daniels, tarde. Tarde era dia de trabalho, uma terça-feira. Então, sim, pra matar o trabalho e poder ver o Inter jogar contra o Mazembe, os caras foram tudo doar sangue, entendeu? Não, mas olha, isso aí é. Pra alguma coisa você viu. Alguém doou sangue, alguém recebeu sangue. Mas isso aí, ó. Esse foi o maior exemplo que o Pretinho Básico pode ter. Como é o nome do teu irmão, cara? Bernardo Rodrigues. Bom. Então Bernardo, você que doou dessa oportunidade, eu sangue ao Bernardo. Muito tá aqui obrigado. O irmão, ó, o Duda. O irmão do Bernardo tá lhe agradecendo. Muito obrigado a você que tá ouvindo e que doa sangue. Um abraço a todos os pessoal de Santa Rosa. Que a gente pede. Muito bom. Vamos dar uma geradinha aí? Vamos lá, vamos. Você que manda aí, Potter. Vamos contar uma piada, né? Piada do Potter! Apoio! Cantina, mamou na minha! Comi lá hoje. Comi lá hoje. É bom, né? Tem um galetinho. Muitos galetinhos, galetinhos da mamona minha. Deus do céu. Ah, é uma loucura. Mel. Três rapidinhas de loira, tá? Rapidinhas. Lá e cá. Atenção, loiras. Tem duas loiras aqui, ó. Tem uma. Bateu uma loira que é quase branca ali, ó. É pra ti mesmo aí. É, vai. Sabe por que, que a loira põe o celular em cima da máquina de lavar roupa? Tempo. Não? Pra não sair da área de serviço. Cara, loira. Gostou, Zacarias? Gostou? Gostou, Zacarias? Gostou, Zacarias? Não gostei. Potter, as loiras vão te perseguir e vão te mostrar que é tudo que eu quero é loiras me perseguindo. Essa é uma loira. Não! Por que a loira jogou seu computador no mar? Tempo. Por que a loira jogou seu computador no mar? Por quê? Pra navegar na internet. Porra! Meu Deus! E a última! A loira se jogou de um prédio. Por quê? Tempo. Por quê? A. Ela tinha depressão. B. Foi um acidente. X. Ela estava vendo se o shampoo realmente era anti-queda. Ai, Dedé! Ai, Dedé! Por que ele olha pra mim? Não sei. É o Zacarias. Oi. Então, o nosso termo. A opinião da loira, fala. Fraca essa. Toma aqui. Barbaridade. Tem mulheres aqui, lamentável, né? Tem mulheres. Essa temos mulheres, não, temos homossexuais muito. Aqui também? Temos também. Pessoal que é homossexual. Não, fora do programa. Não, fora do programa. Homossexuais aqui. Fora do programa. Mataram um homossexual, meu. Jason. Não adianta passar pro outro ali, cara. Não adianta, vamos assumir. Vamos assumir, gente. Vamos assumir. Tá, o Potter já assumiu, gente. É? Tá na hora, faça não, como tá Potter. Bêbado. Assuma. Tá bêbado. Ontem, Potter, tu assumiu pra mim, bêbado, cara. Tá bêbado. Potter não só assumiu, como ele vai pra San Francisco. Ontem, não, quando a gente no terminou... No bairro de Castro. Quando a gente terminou de ver o Philadelphia em 3D... E... O Philadelphia em 3D. Comendo muita bisnaguinha, dois pacotes de bisnaguinha. E a gente viu Milk em 4D, dá pra sentir o cheiro do... 4D. É o cheiro da cena. E aí, Cajezinho? Aí o rapaz leva um amigo da cidade grande pra passar o carnaval na fazenda onde tinha nascido. Oh, que beleza. Aquela coisa, lá no interior do Alegrete, lá, né? É bom o carnaval. Chegam, né? E saem pra passear. Olha lá, Valdir. Foi naquela casa azul lá que eu nasci, Valdir. Oh, que beleza. Anda um pouco mais, o rapaz continua apresentando a família pra mim. Olha, Valdir, foi batizado naquela igrejinha lá, Valdir. Foi lá embaixo daquela árvore, aquela lá, que eu... Pela primeira vez. Aí o Valdir, amor, que beleza, embaixo de uma árvore. E o que que ela falou na hora? Gostou, Semar? Gostou, Semar? Não, Zaca. Eu gostei. E o Alcemar gostou? Eu achei. Antônio, gostou? Muito bom! Joel, gostou, Joel? Joel não gostou. Que coisa. E aí, Parazinho? Olha, ontem foi o Dia Internacional do Homem, né? Parabéns a você, homem, que nos escuta. Salve de palmas a Richarlison, né? Eu não entendi. Mas não entendi, não entendi também. E uma tarde para Ariadna. Ariadna. Ah, sim, Ariadna sim. Ariadna é o magrão aquele do Victor. Olha, o negócio tem que aplaudir a Ariadna. Tava meio sem saco, né, pra participar. Ariadna que pode comemorar o dia da mulher e dia do homem. Isso é importante, é flex, né? E na parada gay. E na parada gay. Qualquer um pode ir, né? Ela anda meio, é só querer. Ô, Gesi, pessoal. Ela anda meio sem saco agora pra assistir. Sem saco pra essas coisas. Mel, Del. A Roberta Close também. André Vinícius manda aqui os 10 motivos de por que é melhor ser homem. Ontem, dia do homem, né? Aquela coisa. Ah, gostaria de saber, porra. Primeiro, conversas telefônicas acabam em 30 segundos ou menos. E olhe lá, né, cara? É só pra hoje tu eu dizer. Falei com o Maurício, durou 10 segundos. É verdade, impressionante. É, né? Tu consegue estacionar em vagas que tem menos de 3 vezes o comprimento do teu carro. Você não tem compulsão de arrumar a sua casa inteira em 15 segundos quando alguém toca a campainha. Ah, entendi. Os mecânicos te dizem a verdade. Sim. É verdade. Os mecânicos e os amigos se dizem a verdade. Geralmente, né? Geralmente. No caso de ser homem, porque a amiga mulher mente, né, Loira? A mulher não tem amiga. Na verdade, a mulher amiga, ela tem um pouco de inveja às vezes, né? Dela, às vezes ou sempre? Não, sempre não. Mulher amiga só inveja homem e dinheiro da outra, não, o resto não. E roupa, gente, roupa também. É, aquele cara, eu vi ele assim, ele fez assado, então... Tu é de Porto, cara. Também? Tu também é de Porto? Não, sou de mulher é bichinha triste. Mas tu mora em Porto, né, cara? Faz mais de 10 anos. E tu tá no Face também, E no Twitter? No Twitter, pá, demais. No Twitter? Qual é o teu Twitter? Baca, teu celular. Tu vai na Redença, Toma um Chimas. Vai em Ipanema. Mas tu toma um Chimas. Essa é a mulher misteriosa do Pretinho. Eu gosto de tomar um Chimas. Sabe que coisa que eu gosto de fazer aqui em Porto Alegre, Magnata? Ah, eu ver o pôr. É tomar um Chimas, ver o pôr do sol no Guaíba, né? Não, isso já passou, hein? Não, não, cujo. Já era. Pôr do sol no Guaíba. Pôr do sol do Guaíba. Pôr do sol. Para aí. Sim, até porque só chove, né? Do Pretinho. Só um pouquinho, Magnata. Ah, ouve o Pretinho, ouve o pôr do sol. Vê o pôr do sol no Guaíba, não tem, isso nunca vai acabar, Magnata. Segue aí, Porã. Uma coisa que não vão tirar de nós é isso aí, agora eu sou quase gaúcho, né? Pause, deixa o Porã falar aí. Ah, o que é, meu? Não. Te impõe, Porã? Aqui, ó, seguindo com as 10 motivos porque é melhor ser homem, estamos no motivo número 5. Você consegue abrir as tampas dos potes. O mundo é um mictório. Essa é demais, cara. Eu tava uma vez no Canadá, bêbado. Só bebi uma vez no Canadá. Sim, e lá no Canadá tem muito carro importado. Bebeu uma vez só, da hora que chegou até a hora que foi embora, né? Não parou. Muito carro importado, né? Muito carro importado lá no Canadá. E eu mijei. E é verdade que os mendigos lá falam inglês, cara. Muito melhor que eu. O Canadá é foda. Não, mas só tinha carro importado. Deram cota pra loira, agora. É o quadro da loira aqui no Pretinho. O quadro da loira. Legal esse personagem, Pedro Manuel. A loira, né? Mas voltando aí, eu mijei num Lamborghini. Ou seja, o mundo é um mictório. Inclusive um Lamborghini. Um Lamborghini? Lamborghini. Mijou no Lamborghini. Mas por quê? Gostoso aqui. Porque eu tava mijando. Tava com vontade de fazer xixi. Tava com vontade de fazer xixi. Eu vou mijar na maçaneta ali, né? Que o Lamborghini é foi, assim, ó. Sabe que uma vez eu fui numa festa, cara. Eu fui numa festa, eu tinha uma motinha que o capacete ficava lá de fora, né? E aí cheguei ali, né? Fui na festa, acabou. Aí eu fui pegar, peguei o capacete, tava virado. Nossa. Acabou de chegar chegou, o salsichão e coraçãozinho. É o coraçãozinho de morcego. E aí cheguei no capacete, peguei, virei o capacete, saiu um monte de água, o capacete, mas eu olhei assim, mas não choveu toda a festa, cara. E aí eu botei na cabeça o capacete, tava todo mijado. Ah, alguém foi lá e mijou no capacete. Fica a dica, hoje à noite. Fica a dica. Você pode mijar no capacete do seu amigo, né, Porã? Uma boa ideia. É verdade. Tentando dar prosseguimento ao programa com as 10 motivos porque é melhor ser homem, no motivo número 7. Opa. Você não tem um xilique se a tampa da privada tá levantada. E se ela tá baixada, você simplesmente a levanta. É verdade. Né? É simples. 8. Por mais imundo que você esteja, tomar banho e se arrumar integralmente para sair leva apenas 7 minutos. Um pneu furado não o coloca em pânico absoluto à espera do apocalipse imediato. E número 10, você tem saco pra coçar quando não tá fazendo nada? Mel, Deus. O nosso ouvinte André Vinícius diz que tem mais 50 grande motivos aqui, mas eu acho que não precisa. Não precisa, né, tá bom. Não precisa, tá bom, né? Mas eu vou te dizer. Tá legal. Ou ao momento da loira. Vamos ouvir a loira. Ah, ontem eu cheguei. Ela é de Porto Certo, cara. Ontem eu cheguei com um presente pras minhas filhas, que são duas pés vira-latas, né? Filhas? É. A Pink e a Pantufa, que são duas vira-latas. A Pantufa? Pantufa? Pantufa. Pantufa fera, pinta até a unha. Grande Pantufa, hein? E aí, cheguei com um presente pra mim também, óbvio. Ah, eu tenho um presentinho pra ti. Ah, oba! E aí, eu cheguei. E aí, o homem da minha casa, né, a marido, disse o seguinte: tá aí pra mim. Eu disse: mas tu é tão homem, tão maravilhoso, que o que eu sei o que tu gosta é de que tuas mulheres e a princesa Pink e Pantufa ganhem presente. E tu é maior que isso, tu não precisa de presente. Ah, isso é um homem de verdade. Xuxa. Tu gasta, compra bom, né? E ainda deve sair por cima. Vou usar isso aí, vou usar. O cara ficou de cara. Tu é tão que não merece presente. É, né? O cara ficou de cara, foi pra um bar beber. Ficou a noite inteira no bar bebendo. Não, é que não, eu fiquei mostrando até os presentes que eu comprei. Não, ele mandou uma mensagem de texto no app que tu saiu pra ex dele. Esse é o Pretinho Básico ao vivo na casa do seu ouvinte. Estamos na casa do Eduardo Rodrigues, o Duda, em Porto Alegre, zona sul da cidade. E aí, Duda, curtindo o Pretinho Básico ao vivão, hein, meu? Sim, muito bom, muito bom. Tu tem algum comentário pra fazer, alguma coisa pra... Quer fazer algum comentário, alguma coisa assim? Não, eu vou comentando à medida que vocês vão apresentando. Muito bom. Vai comentando em silêncio. A gente vai ficando à vontade. Posso fazer uma cantada aqui? Não. Posso fazer uma cantada? Pode fazer, pode. Uma cantada, vai. Cantada do Potter! Apoio! Cantina, mamona minha! Chega no churrasquinho, pega a bandeja. Pega a loira aí, pega a loira aí. Pega a bandeja, né? Pega a bandeja, com licença. Ah, tá meio curto essa camisa em ti, meu. Eu tô com teta, né, cara? E aí chega pra loira e fala o seguinte, Jesus, prende. Vai, caladas. A bandeja com as comidinhas do churrasco, né? Claro, claro. Corações. Aí fala assim, ó. Salsichas. Que é salsicha, coração. Mandou bem, hein? Boa, mandou, né? Mandou bem. A loira responde saída direita. Ah, acho que a loira, essa loira dá trabalho. A loira, rapaz, é o melhor personagem do Pedrão, tá lá? É, mesmo. Né? Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Sou eu! Ô, Zacarias! E tem umas charadinhas aqui. Charadinha, vamos ver se o Duda é bom de charadinha. Vamos ver se o Duda é bom de charadinha. O Eduardo Rodrigues, ouvinte, tá recebendo o Pretinho na sua casa hoje. Eduardo Rodrigues, o que é um morango? O que é um morango? Tem. O que é um morango? Morango? Morango, cajê surdo. Não xinga o cajê que ele é lindo. Olha aí, olha o Caetano aí, ó. Não xinga. Não pega. O que é um morango, Zé? É uma fruta? Essa eu não sei. É uma cereja arrepiada. Mel, Bel. Olha, tu deixa o Dedé fazer essa charada pra ti. Eles estão seguindo o script. Onde o Batman foi com seu bate-sapato social e seu bate-blazer? Tem. Pop. Vai. Batizado. Batizado! Matou. O Duda é bom, hein? O que é que quanto mais seca, mais molhada fica? Tempo. Nem ideia. A toalha. Ai. Boa. Tenta tá tacando aqui definitivamente. Dedé tá vivo. O que é que quanto mais a gente perde, com mais a gente fica? Tempo. Tempo. Mais a gente perde, mais a gente fica... É o sono. O sono. E essa é a pior de todas, que essa aqui é pra desanimar o seu sábado. Atenção. É pra acabar com o sábado das pessoas. Atenção, você que está ouvindo, querido ouvinte. Essa vai terminar com o seu sábado. Agora tá com a tua casa, com a tua mulher, não aguenta mais a tua mulher. Ouve essa charadinha do Zaca. Tá melhor com o avental de pantufa. Louco pra comece o jogo. Nossa, uma varize. Varize atrás do joelho, sabe? Pá, varize atrás do joelho. Comendo torta fria agora que sobrou do meio-dia. Torta fria? É. Estragada, maionese estragada, vai. Como diziam 5 dias da semana sem falar. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Pá, essa é de pitão. Ontem, antes de ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã. Ai, Dedé, essa aqui acabou. Acabou o final de semana, pessoal. Faz um carinho no Dedé aí, no porquinho. No porquinho? Trouxe o porquinho, tá cuidando bem nesse porquinho, Zaca. Eu tô cuidando muito bem no porco. Nós vamos amassar esse porco. Passa a mão no porquinho, passa a mão no porco. Passa a mão no porco. Posso passar? Vai. Ó. Onde é que ele gosta, né? Só não puxa o rabinho. Na orelha. E a puxadinha, posso dar uma puxadinha? Vai, pode. Vai. Puxa. o porco, não mastiga o porco. É, coitadinho do porco, né? É, vou tomar um refri aqui, olha de novo aqui. Pode tomar o teu refrizinho aí, Isaac. A gente precisa ajudar um ouvinte aqui. Duda, presta atenção, vai precisar do teu conselho. Loira, presta atenção, Loira. Talvez a gente precise. Vou tentar. Do teu conselho, porque é um rapaz, o Eduardo Moraes. Loira, terminou meu refri. Moraes. Eu sei que o tempo aí custa caro, diz o Eduardo Moraes, mas eu ficaria muito feliz mesmo se vocês me ajudassem. O caso é o seguinte: tô ficando com uma guria chamada Luísa. Eu amo ela. Eu sei que ela também gosta muito de mim, mas ela é muito insegura. Ela acabou de sair de um namoro conturbado. Eu entendo ela, mas quero namorar com ela. O problema é que eu tenho muita vergonha. Eu sei que ela tá escutando e quero, por meio desse grande programa, pedir para que ela seja menos insegura. Eu não sei mais o que fazer. Agora eu quero pedir: Luísa, namora comigo. Ah, não. É o namoro do rádio aqui no Pretinho Básico. Não. Na verdade, não era um conselho, né? Ele queria só pedir a guria em namoro lá. É, ele. Tá aí, o que a gente tem que fazer mesmo? Tem que pedir pra Luísa namorar com o Eduardo Moraes. Luísa, namora com o Eduardo Moraes. A Luísa não vai namorar com ele, cara. Sinto dizer, meu. Cara, só, um cara que não tem coragem de chegar numa mina pra pedir pra namorar, velho. Tem que usar de um romântico. Não tem que romântico, o que, Zaca? Mostrar pra audiência ver. Ah, pra audiência ver. É a mesma coisa quando o cara, né, tipo, pinta o nome. Pinta o nome da mulher, assim, numa parede, ou bota um outdoor, assim, né? Quando o cara pinta o nome de uma mulher. Pinta na rua. Quando o cara faz coisas, sabe? Coisas absurdas. Absurdas. Sim. É que uma cagada que mais, uma cagada assim, enorme. Tipo um outdoor, assim. Tipo um outdoor. Outdoor, te quero muito. Me perdoa. Deu, né, cara? Dá flores. Flores. Dá flores. O cara mandar flores. Flor pode dar. Ó, mais Uruguai. Mais Uruguai. Uruguai! É o Mini Potter, tá? É o Mini Potter aqui, é o menino de. Que idade ele tem? Qual idade dele? Ele é um anão, na real, tem 38. Qual é que é o nomezinho, meu? Teu nome, meu? Tá bravo, hein? Fala espanhol, tá afim, não tá muito afim de falar. Como você chama? Qual o nome? Como você chama? Como você chama? Joel, fala em espanhol com ele, João. Ô, The Kid! The Kid! Look at your remi aqui, Luiz de Maia. Espanhol? Me compreende? Mas o Denis, I show it to the English. Sabe qual é o nome dele, meu? What is the name? Artigosa. Artigosa! Pô, Artigosa, um baita nome, Artigosa. Baita nome. Ô, Geiso. Sim, dá. Como é que tu pediu a Jennifer em namoro, Geiso? Com uma cantadinha só. Cantadinha? Oh, como é que é? Dá umas dicas aí. Cantadinhas, eu cheguei no olho. Chegou a escurecer aí, ó. Cheguei pra Jennifer. Tá, apagou a luz, hein? Disse, Jennifer, gatíssimas, com uma bunda dessa, tá convidada a cagar lá em casa. Mas quem? Meu Deus do céu. Geiso, eu tenho que dizer. Ela fez o cocôzinho lá. É o mais bonito que eu tem. Eu tenho que dizer pro Geiso que essa é a tua melhor cantada, Geiso. Parabéns. Olha, é um milagre, porque mulher não faz, né? Fora de casa, né? E funciona. Funciona? Já usou também? Tá. Já usei. Levou um tapa eu na cara. Quando vou fazer cocô lá no prédio da rádio, eu sempre vou no banheiro das mulheres. Porque as mulheres não fazem cocô. Tá sempre cheirosinho. Sempre limpinho, tá lá, é bom. Isso é muito bom. E o Tainan, tá lá, mandou aqui pra uma cantada. O Tainan? Grande Tainan. Amigo do Pause aí. Tô mandando uma cantada que fiz pra minha esposa. Tá. Opa, lá, então essa funcionou. Pô, chamei ela no MSN, tá lá, e disse assim, tá lá. O cara chamou no MSN, tá lá, da esposa. É. Gatíssimas, gatíssimas, saladas. No bar da Dona Rose, tu és o meu prato principal. Barbaridade. Ou seja, você tá dizendo que tem outros pratos que ele come também. Sim, o cara sumiu, né? É, mas o principal. Ele vai no principal, mas tem a entrada, tem a sobremesa, né, Geiso? É esperto. O cara chamar a esposa, né, Messini, e cantar a esposa, tá mal esse cara, tem que ser muito doente, né, cara? Foi a primeira, eu acho. É um depravado esse cara. Tá errado, é depravado. As letras M, S, N juntas me lembram o Lelê. É que esse cara aí no. Isso aí depende do tempo de casado do cara, meu. Porque. Atenção, pessoal, tipo porém, assim, uma vai hora. Falar. Porque, tipo, se o cara tá casado há muito tempo, meu, o cara só fala com a mulher por torpedo. Isso aqui é. MSN, SMS, pessoal. Twitter. No Twitter! do porque, torpedo assim, que é mais barato, né, por exemplo. É, cara, e outra, essa semana foi dito neste programa aqui, proferido por nosso chefe, que não está aqui, que pra tu brigar com a tua mulher é só tu começar a conversar. É o certo, cara, isso aí, velho. Tá, então, é certo, tá, por isso que assim, cada vez mais os casais se comunicam por MSN, SMS, Twitter e e-mail. Twitter! E webcam. Webcam. Um amigo nosso esse dia ficou cortando uma webcam, tá lá. O que aconteceu, meu? A guria gravou a conversa. Sim. Ah, que perigo. Eu procuro todo dia essa conversa. Tudo que eu quero é que caia essa conversa net. Tem mais aí, Jesus. E não pode dizer o nome dele. Mas cantadinha é isso, ó. Se manda um... Minha velha! Pra minha esposa, dona Lidiane, tá? Que levou essa cantada. Ó, hein, Lidiane, que tá mal de cantada. Tá mal de cantada. Ô, Léo, quem é que tá no estúdio lá? Capuzinho! Demais, meu velho. Bota os classificados. Vou botar os classificadinhos agora. Bota os classificados, Capuzinho. Eu tô dentro do rei social, meu velho. Tamo sono, meu velho. Classificados do Pretinho. Vamos para duas ofertas aqui dos classificados do Pretinho. Gostaria da ajuda de vocês para ajudar a vender meu carro. É uma EcoSport 1.6 Flex 2005 em excelente estado. Comprei ela praticamente zeradinha da minha chefe. Cuidei dela como filha, foi meu primeiro carro. Tô pedindo 30.500 nessa EcoSport 1.6 2005. O e-mail para contato é vendoeco@gmail.com. Vendoeco. Eu pensei nisso agora. O e-mail é vendoeco. Nossa, muito ruim, né, Maurício? Ainda bem que tu não falou, né, Maurício? Mas o Potter tava aqui para falar. Tudo bem, mas é ele tá aí pra sempre isso, tem, né? Alguém para falar. É. Sempre tem alguém para falar. Sempre tem. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Vendo meu Chevrolet, modelo Impala, ano 67. Impala! Eu tenho um modelo Timpala. Cara, olha o que o cara tá vendendo aqui, meu. Modelo Timpala da Chevrolet. Ele tá vendendo um Chevrolet Impala 67. Grande carro. Motor V8. 275 BHP de potência. Não sei o que é BHP, mas deve ser bom. HP. Mas é bastante, tem 275 BHP de potência. É a mesma coisa que cavalos. Então tem 275 cavalos. É muito cavalo. Horsepower. Se o outro é cavalos. Horsepower! Olha aí. Olha só, é mais um. Olha pro espanhol, não dá nada. Dessa cara e o jeito de andar de bocó, mas sabe, né, cara? Sabe. Transmissão automática aqui do Impala 67, Super Sport, pneus radial BF Goodrich. O carro é enorme, tá impecável, pertencia ao meu pai, que infelizmente não tá mais entre nós. Motivo da venda, olha o motivo da venda. Tá mulher. A mulher quer um carro atual. A mulher do cara não quer andar no Impala 67 motor V8. Porque ela diz que o carro é muito antigo. Não. Sabe nada de automóvel. Pelo amor de Deus. Não dá e-mail, Maurício. Não dá. Não vão vender. Não vão vender. Não dá. O cara vai escolher. Não. Vamos compartilhar com isso. Pega dele, Zacarias. Eu morro de e-mail. Eu divulgo o e-mail. Cara, ele vai vender um Impala 67 V8 porque a mulher acha muito antigo. Zacarias, pega e-mail, Zacarias. O e-mail é vendo Impala. Yahoo.com.br. É que a mulher viu no Google e viu que um carro desse vale uns 70 mil, mais ou menos. Por isso ela quer vender. 70 mil vale? Claro que vale. Vendoimpala.yahoo.com.br. A mulher acha muito antigo. Meu Deus do céu. Cara, é o fim da porcaria. Depois dessa aí, só chamando o intervalo. Só chamando o show do intervalo, Capuzinho. Peraí, meu velho, tô dentro de rede social aqui, meu velho. Vou fazer uma conversa do Capu com o Capu. Capu com o Capu. Fala com o Capu lá. Capuzinho, meu velho. Fala, meu. Parei de botar meu fone. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. Tamo de volta com o Pretinho Básico. O Pretinho Básico mais uma vez tá falando ao vivo da casa do seu ouvinte. Hoje a gente tá aqui na casa do Eduardo Rodrigues, Zona Sul de Porto Alegre, bairro Medianeira. O Eduardo participou da promoção que o Big traz o Pretinho Básico à casa do seu ouvinte. O desafio do preço baixo todo dia do Big é uma atitude corajosa. Só quem tem certeza que tem preço muito baixo pode fazer uma coisa assim, de comparar de verdade listas de compras. tudo auditado, tudo verdade. E quem ainda duvidar pode levar a nota das compras feitas na concorrência e repetir no Big para comprovar que a lista sai mais por menos. Chega de ter dia certo para pagar menos. Chega de ter só alguns produtos em vez de vários produtos com preço baixo. Faça o desafio do preço baixo todo dia do Big. O preço baixo todo dia do Big que nos trouxe aqui na casa do Eduardo Rodrigues para mais um Pretinho Básico. Big, ao vivo, agora tá na hora do doutor Alceu e o Bola nas Costas. É Data Bender. A melhor escolha, aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Avaí tá jogando agora, doutor Maurício. Ah, é, doutor Alceu, quanto é que tá? Tá dentro a dentro, doutor Maurício. Olha. Mas tá jogando aonde, doutor Alceu? Em Atlético Goianiense. No Serra Dourada. E o Criciúma? O Criciúma perdeu pro Palmeiras. Puta que pariu. Perdeu de 2-1, doutor Potter derrubou o microfone. É, depois dessa aí, eu fui. Bebeu, né? Doutor Potter. A gente torce pro Tigre, né? O Tigre. Olê, olê, olê. Tigre, tigre. Tá enchendo o saco. Desanimou, desanimou. Na Copa torcida. América, o Peru. A Colômbia levou dois, Peru. É que o Peru só cresce, marcado, né? Marcado bem. Esse é o seu Jorge. Os melhores preços de todo o continente. Pra quem não tá entendendo. Já compra em supermercado. Além do Potter, do KG e do Porã estarem com a camisa do Uruguai, a gente tá recebendo a visita de um uruguaio aqui, de verdade. Uruguai, que não nem não. Seu Jorge. Jorge, de Uruguai. Mais um personagem do Pedro Manioto. Não é. O seu Jorge, você mora aqui por perto, seu Jorge? Bueno, agora apresentando um programa uruguaio. Uruguaio. Parece o Chaves. Pretito, lá, mas lo apresentam supermercados Bing, el mejor precio de plaza. Muito bom, vou lá, depois do programa vou lá. Bueno, aqui... Seu Jorge, não, vamos tentar conversar, seu Jorge. Sim. O senhor mora no Brasil há quanto tempo? Aqui. Seu Jorge, tá me ouvindo, seu Jorge? Tá ouvindo. Tudo bom, seu Jorge? Tá ouvindo a gente? Tudo bem? Tudo bem. O senhor mora no Brasil há quanto tempo? De Uruguai? Quanto tempo, senhor? De Uruguai, não é absurdo, tá? Isso. Hasta que me echen. Não vive. Não quando vive. Me coma todo, porque yo llanto bien. Ele come bem, deixa que eu vou traduzir. Cheguei hoje, bem. Quase me echan já. Chegou hoje 10:30. Sim. Alguém deu bebida pro seu Jorge? Pior que não. O senhor tá bebendo desde que hora, seu Jorge? Seu Jorge. Bueno. Seu Jorge, por favor, conte para seu nós. Seu Jorge era negão, né? Deixa falar, cara. Conte para nós um chiste, uma piada. Como envelheceu, seu Jorge? Pode ser? Um chiste uruguaio. Um chiste uruguaio. Bueno, em promoção de supermercados Bing, al mejor precio, um chiste uruguaio. É o que eu precisava, um uruguaio bêbado no programa. Era tudo que eu precisava, uruguaio alcoólatra. Deixa ele contar. Vai. Es aquí que había tres ingenieros. Ya tres ingenieros. Un uruguayo. Un inglés. Y un alemán. Claro. Hacía más de 20 años estaban estudiando que el calor de la tierra cada vez subía más. Que no subía más. Y aquello se iba a incendiar todo. Y ahí no entendí qué faltaba. Entonces llegaron a una conclusión. Chegaram a uma conclusão. O alemão disse: eu me vou ao Polo Norte. O alemão vai pro Polo Norte. Deixa que eu tô traduzindo, meu! O outro engenheiro disse: eu vou para o Polo Sul. Qual esse que falou? O inglês. O outro. E o engenheiro? Supermercados Bing. Ele tem um patrocínio próprio. Só deixa acabar a piada dele. Deixa acabar a piada. Supermercados, vamos lá. Vamos segurar a ansiedade aí, pessoal. E o último que quedava era o uruguaio. Também um engenheiro, mas. E tu onde vas? Eu me vou para o Uruguai. Mas como? Estamos estudando há 20 anos. De que esto se va a prender todo fuego y todo. Él se va para el Polo Sur, para el Polo Norte y tú el Uruguay. Sí, porque en Uruguay demora todo 40 años llegar. Fue una presentación de supermercados de Bing. Costinha, Costinha, Costinha, Costinha. O seu Jorge, o uruguaio, é a cara do Costinho, não, comediante brasileiro. É a cara do Costinha com a voz do Chaves, top. É verdade, seu Jorge, muito obrigado. E somos todos uruguaios a partir das 7h15 agora contra a gente. Uruguai, vai! Uruguai, Uruguai, Uruguai. Uruguai! Que é um fenômeno que acontece, né? Que todo mundo odeia a Argentina, mas todo mundo é simpático com o Uruguai, né, cara? Nem todo mundo odeia a Argentina, mas a gente é mais simpático com o Uruguai. Sim, sim. A maioria das pessoas não gosta da Argentina, mas é difícil achar alguém que não goste do Uruguai. Estão colocando o seu Jorge no Twitter. Telete, Jorge, Telete, Telete. Atiguanta! Jorge, É isso aí, ó. Pera, quem sabe faz ao vivo, galera. Pretinho. E aí, Brito? Já tá no Twitter a cara do seu Jorge. Ah, que bom. É Pretinho Underline Básico, né? No Pretinho Underline Básico. E aí, o que que tem aí, Brito? É verdade, não são todos os comentaristas, né, que falam sempre a mesma coisa. Eu já falei pro Maurício Saraiva, para de ser óbvio, Maurício. Tem que melhorar as suas teses, é verdade. E ele tem sempre as mesmas frases, eu falo isso, ele é sempre a mesma coisa. Todo time que joga fora de casa joga no contra-ataque, é verdade. É verdade. Sempre a mesma coisa. Deixa eu beber aqui que eu não tô muito Brito. Bem. Olha, Débora de Oliveira, a informação. Definido o adversário do Uruguai, viu, Brito? É a Argentina. Olha, Débora de Oliveira, sempre com a notícia na ponta da língua. Essa é Débora de Oliveira, é verdade. Outra frase que todos os comentaristas falam, é verdade, como Maurício Saraiva, o time que ganhou o jogo mereceu vencer, é, mereceu. Quando o gol demora a sair é porque os times não estão usando os lados do campo, os flancos, é verdade, o Grêmio, olha, com o Gabriel sempre vai ao flanco. Ô, Joel, tô falando mal de ti aí, Joel. É o Joel Santoro, o time do Cruzeiro, bom time, Joel. Muito is the best club I have seen training in my life. É verdade. Joel que chegou ao Cruzeiro aí já faz o tempo. Joel, já sabes aí os nomes dos teus jogadores, Joel? É eu verdade. Só sei do Fabrício Antigosa e o do Dudu. E o Roger que a torcida sempre pede. Bota o Roger, porra! É verdade. E o Ronaldo? Quem é o Ronaldo? O Ronaldo é meu auxiliar técnico, careca. O que ele faz, ô? E ele me dá dica. Eu falo, botão é foda, Ronaldo, quero ver atirar, porra. É, da Joel Santana, bom. Joel, como é que foi a passagem pela África do Sul, Joel? É, aqui no chimarrão do Brito, aqui, eu recebendo o Joel Santana, é verdade. It's a good time, but we don't have the score, but in the left, the right, in the middle, from behind. Sim. Quer dizer que então o to the left, to the right, from behind era uma tática que você usava na África do Sul e não deu certo. Você foi demitido. To the middle from behind. Ah, começa tudo ali. Mas os caras não entendiam muito bem. O Joel trabalhava. Não entendia. Eu me copia, né? Não te gosta. O Joel trabalhava com aqueles negros. Ó, oh, negros. Ó, esse é mais um comentário. Paraú. Joga pelos flancos, Brito. Quem mandou essa pérola dos comentaristas foi o Paulão, havaiano. Olha o Paulão. O Paulão agora tá torcendo pro Havaí. Torce pro Havaí, o Havaí que tá na zona do Real. O Paulão que foi pra China, né? Eu tô falando ainda, pô. É verdade. Enquanto eu falo, tu tem que escutar. Desculpa. Mas tu tá querendo o Maurício Saraiva, hein, ô? Querendo falar, querendo, não largo o microfone, seu Maurício Saraiva. É igual o doutor Maurício, ó. Gol de quem, doutor Alceu? O Coritiba, bombadero no Plu. Olha, gol. Ah, que bom, doutor Alceu. Muito importante essa informação, hein? Gol do Coxa! Foi bom. E o Havaí tá ganhando, o Havaí! Gol do Havaí pra alegria do Paulão, que acaba de mandar o e-mail pra gente, tá ganhando de 1-0 do Atlético Goianiense, Potter. Impressionante. Em Goiânia. Não vai segurar 3-1, Virota. Gol do William. Tô brincando, mas agora tem pênalti pro Atlético Goianiense. Ah, é. E atenção, galera, agora mais uma piada do Costinha. É agora ao vivo, bicho. Bom, ali ele. O seu Jorge, o Uruguai alcoólatra que tá aqui com a gente no Pretinho Básico. Não é alcoólatra, cara, é o único. Ele não tem. Não tem. Tá louco, cara. Tem um nomastista? O nomastista? A chamada do Big, aquela é boa, bicho. Tem? Tá tudo na cabeça. Tá tudo na cabeça. Ó, não, o álcool não, então, o álcool não apagou momento, a memória, hein, cara. Tá, o Chaves Delocho. Tá pensando. Não é que o senhor lembrar. Chaves Delocho. El Chavo Delocho. Tu lembra, como é que vai a dona Florinda, taladas? Não é? Não compreendes. Não me compreendes, te goza! Vai daí, vai tu, Potê. Uma piada, vai! Piada do Potê! Apoio! Cantina, mamona minha! De novo? Comprou o programa inteiro. É que hoje é sábado, eles precisam lotar o salão. Amanhã, e as rações da Capi. Ah, é, passou. É, boa. Aí, fica pra próxima. E um mudado. Posso contar olhando pro senhor? Conta a piada. Seu Jorge, vou contar pro senhor a piada, tá? Presta atenção. Seu Jorge? À esquerda, seu Jorge. Falei, ele não é uruguai, ele é só uruguai, não é surdo, tá? Pra esquerda. Pra esquerda, seu Jorge. E aí no tribunal o juiz perguntou pro acusado: é verdade que você deu um soco nesse rapaz? E o acusado: não, de maneira alguma, seu Jesus, eu sou inocente. Inocente nada! Esse cara é um mentiroso! E aí o outro fala: cala a boca, magrão, quer apanhar de novo? Potter, um brasileiro! Eu também tenho uma pra contar aqui. Piada velha do porão! Apoio! Rações Umbu! Seu animalzinho merece um bulldog e um buquete! Umbu é melhor, eu quero melhor. Um buquete. É, é verdade. Sujeito voltava do enterro da sogra. Doutor Porã! Sim, mais um gol. Perdeu o pênalti, o Atlético Havaí! Havaí! O Havaí tá ganhando, doutor Porã, tá o batendo. 1-0. Sujeito voltava do enterro da sogra. Bah, aí resolve passar no boteco pra comemorar. Que momento, né, feliz da vida do homem, né, cara? Vir do enterro da sogra. Sim, é uma felicidade. O cara parou no boteco, cara, parou pra comemorar, né? Claro. Pra comemorar. Eu tô me transpondo. Tá te antecipando. Tô participando. Boa. 2 horas depois, já bastante embriagado, tá voltando pra casa. Da puta. Aí passa perto de um edifício de construção. Aí, surpreendido por um tijolo que cai a poucos centímetros dos seus pés. Aí o cara olha pra cima: não é que aquela desgraçada já chegou no céu, porra? Mais um. Aí dois amigos conversando no banco de uma praça sobre variados assuntos, né? Quando de repente surge um papo sobre mulher. Aí um deles comenta pro outro: pô, sempre cara, surge, né? Pô, meu, eu acho que a minha mulher anda me botando um chifre, cara. E o outro responde: é, elas são mesmo umas ingratas, nos tiraram uma costela e nunca nos agradeceram por isso. E ainda bota um par de chifre. Elas tinham que devolver uma costela, não um chifre. Chega. O KG foi pulado ali, cara. Pularam o KG, cara. Pular KG. Eu tenho uma sensacional. Aqui, quando a loira entende as piadas, é foda. Atenção, a loira. Vamos mudar aí. A loira, pro momento da loira. A loira é de Porto. Vamos ver se essa aqui tu entende. De Porto faz sucesso no Brasil, entendeu? Vale o charme, sotaque. Olha o charme. Uma conversa entre estrelas do rock internacional. Hey George, o Ringo Starr. Meu Deus. Não, foi Paul McCartney no correio. Ah, então entrega esse bilhete pra ele. Eu fui embora. Vai, Dedé. Calma que acabou. Entrega esse bilhete pra ele. Não, tá, ok. Mas andou, não deixa o John Lennon. Meu Deus. Calma, Zaca, calma. Zaca, a gente tá aqui na casa do nosso ouvinte, Eduardo Rodrigues. É o Pretinho Básico na casa do seu ouvinte. Calma, não dá piti aqui, Zaca. Não, calma. Calma, Zaca. Essa piada é muito velha. Calma, Zaca. Também, porque caiu pra contar a piada dele. Calma, Zaca. Culpa do KG! Mas é que todas as piadas do KG são velhas, tá? Todas do KG são velhas. Não, piada velha do porão. Não, não. Guarda pra ti, que guarda essa. Vai dar. Não, meu, dá pro Antônio esse papel pra fazer uma caipirinha de papel picado, meu. Caipirinha de papel picado! Ô, Antônio, como é que tá o churrasco dos caras aí? Olha só, esse churrasco tá uma delícia. Esse coraçãozinho de morcego. É a linguiça de cocota. Não, sabe o que é bom? É bom que o Pedro Osmanoto bebe. Mas só alguns personagens ficam bêbados. É, só o... O Antônio fica bêbado. Ele tá sempre bêbado! E essa linguiça de cocota com coração de morcego e mistura com a balinha ali. Olha a bala de coco com gemada. E o tique, tique, tique, tique, tique. Tic-tac, Antônio. Pode falar? É, pode, né? É o tic-tac! Mistura tudo, bota uma ração. Como é que fica? E um açúcar mascavo. Açúcar mascavo é coisa de velho. É um escurinho aquele, né? Eu não gosto de açúcar mascavo. Não gosta? É coisa de velho. Mas tu bota na tua receita. Eu boto na receita. Não, mas e aí como é que fica? Fica uma merda! Vamos, pulou? O que é que vai aí? Não, pode ir. Pode ir. Eu vou tomar mais um refri aqui. Aqui, ó, a gente tá recebendo o recado que toda Santa Rosa parou pra ouvir o Pretinho Básico na internet. Eita! Que Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, a terra da Xuxa, inclusive, né? É, o planeta Xuxa. O Duda e o Renan são de Santa Rosa. Então a cidade inteira tá ouvindo o Pretinho Básico pela primeira vez e amanhã eles não vão ouvir de novo. Não, olha só, eles convocaram a cidade pra ouvir pela web, entendeu? Pai e mãe fizeram todo. Mas eles nunca mais vão ouvir. Até o prefeito, entendeu? Até o prefeito. É o prefeito? Claro. Ô, prefeito, vão tapar esses buracos das ruas aí, prefeito. Foi o prefeito. Gostou, né, agora da criança? Fizeram toda a galera ouvir aí, botar que Santa Rosa tá na roda, entendeu? Santa Rosa tá acontecendo, tá ouvindo, tá ligado pretinho. Oh, é a Jennifer! Essa... É a Jennifer! A loira tem a mãe. Santa Rosa tá ouvindo, meus amor. Tá nesse inverno, você vai gostar. Muito bom, pagodinho. Quando Santa Rosa, um beijo pro meu pai, pra minha mãe, né, pro vizinho, pro prefeito, pra Xuxa. Ah, a Xuxa não tá ouvindo. E pro vereador. Mas a Xuxa vai ver. Vereador. A câmara inteira, então. Que desviou o dinheiro do hospital lá de Santa Rosa. Isso aí é do hospital Caridade. Caridade, Santa Casa. Caridade. E aí, Faustão? Brincadeira, galera! Olha aí, falhou a voz, galera. É. Desafinou. Isso é o álcool, É o álcool, bicho. O álcool tá me matando, galera! E olha aqui, galera, o que o Faustão disse. Faustão também fica bêbado. O que eu disse pro Antônio... Italiano, daí. Pro Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeira? É. Pro Antônio Zorro, Bandeira. O Zorro, bicho! E o que eu disse pro frentista? A loira ama o Antônio Bandeiras, ele é um gato. Não. Olha aí, galera, brincadeira. Amo o Antônio Bandeiras. Essa loira tá saída. A saída, né? Saidinha, né, Faustão? Saidinha. O que o Faustão disse pro frentista? O troco, bicho. O posto, bicho. E o que o Faustão disse pro confeiteiro? Essa é velha, galera. O bolo, bicho. E pro homem traído? Pro homem traído, o corno. O corno, bicho. E pro porã? Pra mim? O pinto pequeno usado. O ex-gordo, bicho. Uma salva de palmas ao porã que comprou uma calça skinny 40, número 42. 32. Grande fera. É verdade, Porã. É verdade, da Miller. Muito bom. Da Miller. Comprou a marca pelo certa. Pelo jeito que o Porã olhou pro Potter, acho que isso era assunto interno. É uma economia dele. Não, que eu errei. Não é que a minha vida é um livro aberto. Não, skinny, é justa. Mas o pior é o cara que usa calça cenoura, cara. O cara que usa calça cenoura. O que é calça cenoura? É que nem uma cenoura, ela é em ela cima. Ela vai afinando embaixo. Ah, é bag? Ah, o cara que usa calça cenoura aproveita e usa a calça pra outras coisas também. É verdade. O cara que usa calça cenoura não merece, né, Potter? Não merece. O mini Potter. Mas agora é aquele momento em que a gente presenteia de verdade o nosso ouvinte, Eduardo Rodrigues, ouvinte que está recebendo o Pretinho na sua casa, acaba de receber aqui, vai receber das mãos do Espírito Manioto pra ele parar de cantar. Vai, ô. Uma mochila cheia de presentes da Atlântida. É o Faustão. E dá o cheque presente do Big, olha o cheque presente do Big, galera. Presente do Eduardo Rodrigues ali. E vamos comprar cerveja com esse cheque. Qual é o valor? Qual é o valor desse cheque, Faustão? Ah, esse tu guarda pra ti aí. Uns 8 ou 7. 8 ou 7 reais aí pra ti. E o tradicional checão do Big. O checão é porque é um cheque grande, tá, gente? Supermercado Big! Super! presenta Supermercado Bin. Llegamos a los 200 reais en contra de cualquier loja. Seu Jorge. Tuta. Quiero tener 1,000,000 de amigos y hacerlo para siempre poder cantar. Esse é o seu Jorge Uruguai que tá com a gente aqui na casa do Duda. Eu quero cantar o parabéns para você. Santana vai cantar pro seu Jorge. Mel, Deus. Vamos aproveitar. Eu e o seu Jorge. Parabéns pra você. Nesta data. Cumpleanhos felizes. Cumpleaños feliz, que los cumpla Dios, que los cumpla você que tava curtindo o Pretinho Básico na casa do ouvinte Grêmio, Santana, um grande abraço pra o ti. Para o Grêmio. Volta pra casa, se Santana, com escrever, segurança. Escrever minha coluna. Duda, obrigado por receber a gente aí, brother. Valeu, Maurício, grande prazer, tá aí. Pretinho Básico na casa do ouvinte, volta na sua próxima edição, mês que vem. Participe. Olha a Xuxa bebendo, um beijo pro Renan, um beijo pra você que tá ouvindo a gente, siga na Atlântida, até mais, galera.